há de curar, crer que há de ver. Cura divina se manifestar no teu fraco ser. Se você crê, você pode ficar curado durante o cântico deste ano. Cristo Jesus hoje vai te curar.